ZYJ200, onda média 1430 kHz. ZYE725, ondas curtas de 49 metros, 6.040, 25 metros, 11.935 e 31 metros, 9.725 kHz. Rádio Clube Paranaense, Fundação Nossa Senhora do Rocio. P2, a maior potência radiofônica do Paraná. Super Rádio Clube! Hoje a beleza da região é comentada em toda parte. O mistério das pedras milenares de Vila Velha, a caverna do inferno, a Lagoa Dourada. Tudo isso deslumbrou os pioneiros que chegaram naquelas paragens.